Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe, de regresso à antena da SBSR, como sempre, uma hora de música sem palavra cantada. E começamos com o trabalho que junta os irmãos Eno, Brian Eno e Roger Eno. Há muitos, muitos anos que trabalham juntos, mas pela primeira vez sai um disco com o nome dos dois. Um trabalho que resulta de 15 anos de troca de partilha. Roger Eno tem gravado uma série de peças num teclado MIDI muito ambientais e tem enviado para o irmão Brian, que depois as manipula. Tudo junto chama-se Mixing Colors, a abrir este Em Transe Celeste. Boa noite, bem-vindos. Thank you. São dois os temas de 2020 de John Hopkins, logo a seguir a Roger Eno e Brian Eno com Celeste. John Hopkins, DJ, produtor, músico londrino, a apresentar-nos Singing Ball, um tema que surge a partir do som de uma taça tibetana, habitualmente usada nos rituais budistas e em terapias alternativas baseadas na vibração e no som. Singing Ball, Ascension, um excerto deste tema de 2020 de John Hopkins. Logo a seguir, o trabalho que junta John Also Bennett, músico nova-iorquino, compositor, designer de som, que cria sons ambientais e minimalistas e também avant-garde, a juntar-se a Cristina Van de Su no trabalho Landscape Architecture, por aqui Rearview Mirror. Seguimos em frente com um novo disco do japonês radicado em Berlim que explora o neoclassicismo, chama-se Midori Hirano, e nesta Belong conta com o também berlinense Christoph Berg de Invisible Island. Belong agora no Entrance. Thank you. Thank you. Dois nomes japoneses por aqui, lá em cima Belong, com Christoph Bach, música de Midori Hirano, depois Teruyuki Nobushika. Ele que faz muitas bandas sonoras, mas editou em 2011 um disco de originais chamado Sonorite, por aqui Kokyu de Teruyuki Nobushika, logo a seguir a outra malha de 2020 de John Hopkins, Scene Suspended. E continuamos com alguém que anda pelos territórios explorados por John Hopkins. Chama-se Nils Fram. Vem com Empty em 2020, um conjunto de peças resultantes de um período em que partiu um dedo. E na altura editou até um disco Screws, só com 9 dedos, hábeis e competentes, de Empty agora e de Nils Fram, No Step on Wing. Thank you. Coletivo que grava sempre ao vivo ou num registro ao vivo, coletivo polaco, chamam-se HTDC, por aqui de How to Disappear Completely, é assim que significam estas iniciais Ancora e Dawn Breaks Through. Depois a francesa residente em Portugal, Catherine Morisseau, ela que pela primeira vez explora os sons eletrónicos, incluindo sempre, claro, o seu piano, desta feita em Rhizome, gravado num telemóvel, edição, mistura e música de Catherine Morisseau, para continuarmos com Lessons from the Dreamtime, um projeto fundado por Jess Travis Maddox, do Colorado, um artista que combina a música ambiental e neoclássica, sempre num tom majestoso, como é bom exemplo esta Orion, de Seven Stars and Orion. altura de fecharmos esta sessão do Em Transe, regresso do projeto do nova-iorquino David Moore, muito mais exploratório neste trabalho de Bing & Ruth, chama-se Species, Badwater Psalm, por aqui, antes de Piripitea, mais uma para Rafael Antanirizarri. É, e nós dizemos sempre sem pudores, um dos nossos artistas destas andanças preferidos. Ardo's Clarity é um dos singles de Peripitea, Rafael Antanirizarri. E despedimos-nos ao som de Blonde, é um dos temas de Mixing Colors, o disco que junta Roger Eno a Brian Eno. Já sabem, no sítio do programa encontram as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Vamos tentar regressar de hoje a 8 dias, se o outro trabalho nos permitir. Fiquem bem, já sabem, no sítio radiotrans.blogspot.com encontram os links que vos levam aos podcasts destas sessões. Tenham uns bons dias. Até breve.